Alo, taxi 911. Sexner, taxi, apólice, patrícia de trocada na porta, viu? Autorizado táxi, Apache, Índia da Ponte Espera e chame pronto para decolagem, TUI 1895. Oito aguarde no trecho. Boa noite, Altan 3600, Índia Serra, baixado e checado. 73600, livre pouso, vento 120, grau 5 nós. Autorizando o pouso na 10, Altan 3600. Após a passagem de aeronave, né? Está autorizado? Está autorizado agora, chame táxi. Agora, chama táxi. Oi, Salvador, 1-1-1, 0-1-0-9, 0-1-0-9, 0-1-0-9. Sente, mantém a ponte espera. Estado Lema T, o número 70. Estado Lema T, o número 70. Push and start on 11, report to taxi, push call 020. Push and start, call back for taxi, report to 020. Zero, solo 5, no livre direito, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Gente, o T3600 via Alfa, na sua escuta, mantém antes da Juliette. Mais de 4 minutos. Entre 0 mais 8. 1-7-0, livre decolar, 1-3-0 graus, meia dúzia mais. 1-3-0, de 1-1-1, 1-3-0. Torre Boa, 4062, da Azul, final da 190. Max 1868, 159 a bordo, 1,55 para o meu terno mapa, sei lá. 402, aguarde de duração de pouso. Guarda. 8 decimal 95, pode ficar pronto. Direito, voltamos, sim. Obrigado, boa noite. Uno 170, decola 53, controle 120, decimal 8. 208, voa 1170. Quadro 062, cheque trem, livre pouso, 130 graus, 8 mais. Baixa de trabalho, livre pouso, azul 4062. Trem 600, mantém a posição antes da Juliette. Quente, mantém antes da Juliette, tá 3600. 4098. Afirmo. Autorizado 370 Natal na Pesulo 10, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Aciona 5412, controle 120, decimal 8. Autorizado 370 Natal, via Pesulo 10, decola com primeira curva à esquerda da pista 10, Puca, transição Zipar. Transponder 5412, controle 120, decimal 8, voo 1098. Estimativo, chão para acionar. Tá, só repito, eu continuo acionamento, voo no 098, portão 2. Portugal lá iniciou o push, mas não interfere na 14, não. 14 é a moto autorizada. Sim, ingressa no pátio, posição número 1 no 4, está 3600. Oi, Salvador, boa noite, com 868, posição 0, visual criminal nacional, pronto. 7868, mantém a posição. Autorizado 8008, alinha Matheus. 8? Uns 3 minutos aí, que estou com o Portugal, já está pronto para iniciar, ele vai na mesma rota e vai mais veloz à frente. E ele vai passar e quando ele passar vai ser feito seu push bem. Nada assim, ficando. Muito obrigado. Falou 5.6, táxi direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém me escuta. A sua escuta, autorizado Alfa, mantém antes da Juliette, passando a minha vez. Tony Alta 3600, informado que está mantendo a posição, aguardando o sinalizador que parece que só chegou agora, tá? Ok, ingressei com cautela, atenção no sinalizador. É possível. 0 graus, 8 nós. Tio de Clange, 1-0, 1-8. Zero to zero, clear to taxi now to holding short to runway 10, via apron and taxiway India. Report ready for takeoff to tower 118.95. Taxi to holding point runway 10 to taxiway India. Let's contact the tower and 118.95. Report to 0-0, obrigado. Meia noite, decola 58, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. O 4062 já tem posição? Sua prevista vai ser 3, mas aguarde só um minuto aí para ingresso. Salvador Tower, boa noite, ponto chegou 020. 020, complete taxi to your left now. And then taxiway India report ready for takeoff on holding short. By the left, then India calling back for ready. Portugal is 0-0 again. O 4062, observe a aeronave da Portugal passando aí próximo ao terminal. Após ela, ingresso à esquerda, portão 3. A gente faz a passagem, portão 3, 4062. A aeronave da Portugal vai passar agora aí atrás. Em seguida vai parar a aeronave da Azul, à sua esquerda, no portão 3. Assim que o Azul estacionar, pode iniciar o push and time. Após a parada da aeronave da Azul no 3, está autorizado o desfechamento da aeronave 8. Oi, Salvador, é o gol 1172, boa noite. O 172, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, baixo de travou, gol 172. Gol 020, we are ready. 020, maintain position on holding short. Maintain position on holding short, approach 020. Portugal 020, olá na Pan 8, Runway 10. Lá na Pan 8, Runway 10, Portugal 020. No 72, sala 0, libera a direita, Fox, taxi de Alfa, reporta a taxi de Juliette. Fox Alfa, taxi de Juliette, reporta, voo no 72. Portugal 020, primeiro line up, takeoff runway 10, wind 110 degrees, 5 knots. We're for takeoff runway 10, Portugal 020. Thank you. PLB 71, 2 horas e 40, alternado Fortaleza. 098, taxi à direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, Kenegal no 011. 011 à direita, na Índia, e ponto de espera, chama torre 1895, no 098. São 7. Alfa Juliette pro 7. Boa noite, 6258. Boa, 6258, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 7 nós. Repouso, vamos baixar a droga, 6258. Porto 0 é boa, né? 08. Salvador da parte, avante o 0 décima 8. Porto 0 décima 8, vai lá, continua 080. Salvador, voo no 098, ponto de espera da 1-0 pronto. Boa, voo no 098, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo no 098. Baixou e travou, 6258. Gente, pouso autorizado, 120 graus, 7 nós. Repouso, 098, ANI mantém 1-0. ANI mantém 1-0, voo 1-0-9-8. Xané 6258, solo azul 0, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, via Juliette, 62. 6258, Alfa Juliette, 612, portão. Alfa Juliette, portão 62, obrigado. Voo no 098, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem, pista no 0, voo no 098. No 098, decolada 113, controle 1208. Controle 1208, bom no 098. Salvador, gol no 972, a pessoa externa e mais travado, boa, João. Voo no 972, boa. Livre pouso, bicho turno zero. O vento no 20 graus, 4 nós. Sem depósito. Siga 62 coisa. 06, o senhor falou? Afirmo, 62. Aqui não tem ninguém aqui. A gente vai entrar em contato aqui com a Infra. Obrigado. No 972, solo 0, os 21 no correção, libera a direita, Fox, taxi Alfa, Juliette, portão 9. Direita, Fox, Alfa, Juliette, no 9, 1 no 9, 72. confirma pro 972 da posição, 62? 09. 09, graças a 972.